Novo Limite, radial 2707. Azul 4422, vetração para sequenciamento, curva esquerda para o E350, limite radial 280, Salvador. Esquerda 350, limite... Poderia confirmar? Radial 280, Salvador. 280, Salvador. Azul 4422. Oxalé 6226, para o curso localizador, curva direita para o E040, reforço estabilizado. Ok, 040 vai chamar estabilizado o curso do localizador 6226. Gostaria de receber a Glide? 6226, afirmo. Certo. Oxalé 6305, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. E 305 para o localizador, curva à esquerda, para o 075. Controle Salvador, ou Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, mantenho o meu pé escuro forte. No meu pé forte, Golf Oscar. Chamei 6226, desça para 2 mil pés, autorizado ele a ser que foi reportabilizado. Certo, senhorita, 2 mil, já no curso do localizador vai reportar estabilizado, 6226. Localizador Campo à Vista, 6141. 6141, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. Chalé 6305, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, 0 no 4, Chalé 6305. Azul 4422, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para 4 mil com 1014, Azul 4422. Azul 4422, para o curso localizador, curva à direita para o 055. Ok, direita 055 vai interceptar o localizador, Azul 4422. Azul 4422 vai seguir tráfego na sua posição de 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés para 3.000 pés, depois 320. Ok, seguiremos. 4422. Chama 6305, autorizado ele a executar e reporte estabilizado. Azul 4422, reduz para 1809. Reduzindo para 3144, redução para 2309. 2309, eu tô 3144. A 226, estabilizou? Afirmativo, senhorita, só aguardando o glide. 6226, chama a torre, frequência 118.95. 118.95, 6226, até daqui a pouco. Chalé 6315, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, meu filho. Azul 4422, desça para 3 mil pés. Para 3 mil, azul 4422. No 44, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil com no 0 no 4, no ajuste, tá? 3 1 no 4 4. Tá. Chalé 62, 6226. Guarde autorização de pouso, ajuste no 014. Guarda, pista livre, 1014, nós ajuste 6226. Torre Salvador, boa tarde, azul 2788. Azul 2788, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2788. Para 2000, reportarei full estabilizado, já estamos no log. Na 3144, reduza para 2009. 2009, são 3144. Ela vem até 190 graus, 099. Livre de pausa, ou chama 6226. Xené 6315, aguarde autorização de pouso. O artista no 014. 14, valeu a autorização. Xené 6315. Azul 4422, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde e bom trabalho. Torre Salvador de Azul 4422, boa tarde. Estabilizado no ELF, 4 milhas do Índia Sierra. A gente aguarda a pista livre, Azul 4422. O Xané 6226 no solo aos 34, chame o solo 119. A Libra 1219, 6226. O Xané 6315, pouso autorizado no 0, vento 190 graus, 10 nós. tarde, Papa Tango Whisky, Quebec Hotel. Papa Tango Whisky, Quebec Hotel, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via chegada Bomed 1, 050, Quebec Hotel. Oceania 315 no solo, aos 36, chame o solo 219. 219, Oceania 315. Pouso autorizado no zero, o vento 170 vai 099. Pouso autorizado, pouso 4422. A linha mantém 1-0. A linha mantém 2-7-8-8. 1-0. Oceana 6320, boa tarde. Oceana 6320, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada ao Bomed 1. Via chegada ao Bomed 1, 060, aciona 6320. 219. 219, 4422. Frequência 118, decimal 95. 895, tá 3144. Controle azul 2771. Azul 2771, aciona a identificação. 2771 no ideal de descida. No contato radar, 58 milhas do oeste do Salvador. Desça para nível de voo 070. Voa Bomed para interceptar a via chegada Bomed 1. Autorizado 070, proa de Bomed para chegada Bomed 1, o 2771. Autopista 1-0. O 13144, pouso autorizado no 0, vento é sul, 099. Ok, está autorizado o pouso, está 3144. 1-2-7-8-8, decolar aos 3-9, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 2788. Azul 2788, contato radar, suba via César Momo para o nível de voo 170 sem restrições. Vamos, 170 sem restrições, azul 2788. Yeah. 3284, ali mantém 10. Ali mantém 10, 3284. 788. Dando o Whisky Quebec Hotel, voa direto ETAP. Direto ETAP, Quebec Hotel. Azul 2771 no voo direto ETAP, desça para o nível de voo 060. Direto ETAP 060 2771. No solo aos 4 anos, chame o solo 219. 219, só 3 anos, 44. É 3284, torre da colagem, 10, vento sul, 099. Torre da colagem, 3224. Torre TAM 3805, ponto espera pressão 0, ponto da decolagem. Autorizada a linha mantém 10, TAM 3805, após o companhia. Gente, ali mantém 10, TAM 3805. TAM 3284, decolado aos 43, controle 1208. 1208, obrigado, por favor, semana. 0 no 4, autorizado em LSX3, reporte estabilizado. Descendo para 2000 no 0 no 4, informará estabilizado, que é da cadela. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3284. TAM 3284, contato radar na decolagem, subaviação do UNO para o nível de voo 240. Dia São Romano, 2403, 224. 60 até 72. 7, 63, 62. Oceano a identificação. Identificou 6 milhas para a posição coral. 008, contato radar 65 milhas centro-oeste do Salvador. Essa para nível de voo 090, via chegada Bomed 1. Via Bomed 1 para o nível 090, gol 2008. TAM 3805, autorizado a decolar, dá 1 no 0, vento é sul, 089. Livre decolar. Livre decolagem 3805. 1 no 0, 1 no 4, via 4000 pés, o azul 2771. Oceano 6320, desça via para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Oceano 0 no 4, via para 4000 pés, Oceano 6320. Gol 2008, desça via para o nível 050. 050, Botão 3205, decolar os 46, chame o controle 208. 308, controle agora, gráfico 3805, boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, se escuta. Contar controle. TAM 3805. TAM 3805, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível de voo 340. Via Sanvo 1, 340, 3805. Confirme para a Torre de Salvador. Capatango, Whisky, Quebec, Hotel, complete novo procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118.95, gráfico, Quebec, Hotel. Azul 2771, redução de velocidade 2009, autorizado final do procedimento Electric X-Ray, vista para 2.000 pés, reporte quando estabilizado. Autorizado o X-Ray, reportará estabilizado 2.209.200. Oceaner 6320, redução de velocidade 2109. 3009, acho que na minha 3284, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 1-2-2-3-5-2-5-1-3-2-8-4, obrigado, boa tarde. Boa. Autorizado final do procedimento LSX-Ray, desça para 2.000 pés, redução de velocidade 1.909. 2.000, autorizado, reduzindo, acionamento 3.20. Voo 2.008, redução de velocidade 2.209, desça para 4.000 pés, ajuste 1.014. 4.000, 1.014, 2.209, voo 2.008. Total de voo? Serra Golfe Oscar está presente mais 20 minutos. Presente. O Azul 2771 estabilizado, ILS dá 1-0. Azul 2771 no completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118.95. Completando, frequência 118.95 graus 2771. Torre o Azul 2771, estabilizado ILS X-Ray da pistão 1-0. Azul 2771, continue a aproximação, aguarde pista livre. prosseguindo, aguardando a pista livre 2771. Se possível, 3805, voa Motiva. Sim, eu te aguardo a autorização do centro Recife, está 3805. Azul 2771, no pouso autorizado, pista no zero, vento no 8, 0 grau, 09 nós. Autorizado o pouso, Azul 2771. Chame Centro Recife na frequência no 25.45, alterno no 26.85. 545, alterno 2685, obrigado, bom trabalho. 2788. Centro 3805, chame Centro Recife na frequência 12835, alterno no 251. 2835, 251, 3805, boa tarde. Estabilizou, Xanamia 620. Xanamia 320, complete o novo procedimento, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 18,95, obrigado. 2008, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, LSX, pista no zero, reporte quando estabilizado. 2.000, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, gol 2008. Zero, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda, 6320. Papapá, Mike Vitor Alfa, confirme o tempo total de voo. Se o início foi 1600, mais 2 horas, você afirmativo? 130, inicial, o pouso final de abração, 1800, 1800, copiado. Quebec Hotel, reporte na Quebec. Xana 6320, pouso autorizado, pista no zero, vento no 4, 0 graus, 08 nós. Sim, pouso para Xana 6320. cruzamento para o cruzamento. Whiskey Hotel, autorizado o cruzamento da 17. Autorizado o cruzamento, Whiskey Hotel. Chanel 6320, no solo 57, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, obrigado. ...2008, completo final do procedimento LSX-Ray, chama a torre na sequência 118, decimal 95. 1895, a torre, gol 2008, uma boa tarde. Boa, bom posto. Torre Salvador, muito boa tarde, gol 2008, final X-Ray, baixando e travada de espaço. Gol 2008, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 80 graus, no 09. Livre o pouso, pistão no zero, gol 2008. Gol 2008, no solo 01, no táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 2008. Four heading east on position and passing 200-2150. Gol 1964, qualified in, clear above med 1 arrival, fly direct ETAP intersection, 10 flight level 050, KNH 1014. 200 05010 14, the QNH, go 1924. Voo 1885, oceano identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Bonf, 4.000, via 14. Controle, Serra Golf Oscar para o regresso. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, ingresso no corredor Interlagos, mantendo no 1.000 pés, reporte Condomo Ceasa. Via Interlagos, reporta Ceasa no 1.000 pés, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, fique atento ao tráfego mantendo 500 pés no setor norte do Ceasa, opção 44. Ciente, Golf Oscar. Salvador, boa tarde, Sam 3154, para informação, pelo. São 3154, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desce para o nível de voo 060, ajuste no 014. 060, 014. No 885, redução de velocidade 2409. Copiou o controle? Sim, já. No 885, redução de velocidade 2409. 2409, 885. Papá Mike Victor Alfa, fique atenção ao tráfego, mantendo no 1.000 pés no corredor Interlagos, sentido Ceasa, Charlie 150. Ah, passado, está na frente com o Mike Victor, mas está bem também com o Mike Victor Alfa. Salvador, é o 3560, boa tarde. 3560, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 070, ajuste no 014. 070. Pronto, asa visual com campo, Serra Golf Oscar. Papai meu, Serra Golf Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, Golf Oscar. Gol 1-8-85, pro azul, 2-7-2-3-0. Gol 1-8-85, confirme a pro por quantas milhas de desvio? 1-8-85, 10. Frente, livre de desvio, reporte por teste. Final ILS approach, send 2,000 feet, DNH 1014, repair and establish. Okay, we're clear to the ILS and I'd like to report establish on final approach, go 1964. Doutoral, foi tráfego anteriormente informado, está na posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo no meu pé, Charlie 150, reporte quando visual comigo. Reportar a quando visual, está livrando centro de Simões Filho, já comprando a Seasa para pouso no aeródromo, Mike Vitor Alfa. Gente, o Mike Vitor Alfa, reporte quando no Seasa. Reportar a Seasa, Mike Vitor Alfa. Alfa para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95 está presente, Mike Vitor Alfa. Isso, Bravo, isso, que livre acionar, chame táxi. Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa na Seasa, para pouso, pátio 5. Papapá, Mike Vitor Alfa, reposte na vertical do Ariponto da RMA, informa o tráfego Charlie 150, prosseguindo o final 17 como número 1, mil pés, reporte visual. Não, visual, reportará quando, e na vertical da RMA reporta também o Mike Vitor Alfa. Papá Romeu Sierra Golf Oscar, informação de tráfego à direita, helicóptero 500 pés, Robson 44, reporte visual. Negativo visual com o mesmo, Sierra Golf Oscar. Passar a vertical da torre da Seasa, Marcos Vitoral. Visual, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, torre de Salvador ciente, autorizado pouso pista 197. Vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar. No 85, redução de velocidade 2009. 209, reduzindo, gol no 88. Vitor Alfa, mantenha a vertical do L ponto da RMA, aguardando instruções para prosseguir como número 2 na final no 7. Avisar o contrato, vai manter a vertical da RMA, Mike Vitor Alfa. 3154, redução de velocidade 2009. 200, San 3154. Controle Salvador, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Prossiga, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Abraço de CA Delta 1573, lateral de Vera Cruz para proteger Salvador. Acionado o código 25. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, acione o código 0222, mantenha-se em condições visuais, com 1500 pés. Reporte corrido através de Vera Cruz e confirme o tipo de equipamento pessoas a bordo. É um trapo contendo papá com 1-0 a bordo. Funcionário 0232. 3. Confirme se tem condições de realizar o backtrack da presente livrar na base, agilizando. Afirmativo, carga oficial sem agilizar. 3-2-6 sem identificação. Está no pista livre, Mike de Peralta. Eu deixo para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, reporte contabilizado. Pedro 170, 102.000, tomará a passagem do Zona. R6326, contato radar afastado 9 milhas da posição coral. Voe do médio para interceptar a chegada do médio 1, resposta com pronto para descida. Trame a 326, desce para nível de voo 070, ajuste no 014. Velocidade 1809, tráfego que procede encontra-se a 7 milhas com grau de speed 1809 em redução, Boeing 738. Confio, recebendo o 770. 3560, atingir 060. 3560, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000 no 014, 3560. Com 3154, desça para 3000 pés, ajuste no 014, redução de velocidade 1809. 3000 com 1809, 3154. There is a chopper hovering over the threshold 17, send by any clearance. Ok, standing by. Just tell me the wind, please. Balance is following 170 degrees, 08 knots. Now clear to land, 1910. Clear to land, go 1964. Mike Victor Alfa, no Palos 15, taxiamento aéreo via Papá Pat 5. Papá 154, o tráfego que precede encontra-se a 8 milhas com grau de speed de 1809 em redução, Boeing 738, reduz a velocidade para 1809. Já está mantendo 80, 3154, sentido tráfego. Gol 185, complete o final do procedimento, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 395, gol 185. Oi Salvador, boa tarde, gol 185. Gol 185, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando, aguardando o pistolismo, voo no 885. Doi, passaria 2230.0. Condições de alinhar e decolar sem parar. Passaria do 2230, mantenha o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 2230. 560, desça para 3000 pés. Redução de velocidade 1809. 3.000 pés, reduzindo, TAN 3.50. TAN 3154, autorizado final do procedimento LSX Way, desça para 2.000 pés, reporte contabilizado. Para 2.000 e pode estar estabilizado, TAN 3154. autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 079. Vivo pós gol no 8 no 5, na 10. Do 760, confirme seu estimado para pouso em Feira de Santana. 1730, estimando azul 4, perdão, 2760. Cliente, grata. Dado, 3154, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 183-95. 2154, da 3154, continue a aproximação número 2 para pouso. 3154. Passaria do 2230, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, 2230. O azul 2760 já encontra os visuais para o cancelamento. O 2760, o plano IFR cancelado aos 1720, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 4 mil pés. Vai descer para o de tráfego, reportarei passando 4 mil pés, do azul 2760. Taxi à direita, chame Paulo 121, décimo 9. Direita, 219, 185. Passaria do 2230, autorizado a colar pista no 0, vento no 5, 0 graus, 099. Autorizado a colar, ajuda a descer. Na 3154, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no 50 graus, 099. Na 3154, tá escuro. Xener 6326, autorizado final do procedimento, ele é sexo e deixa para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, reporte quando estabilizada. 2000, canceladas as restrições de altitude em TAP, reporte quando estabilizada. Bruno 164, passa 2, 0 para 1, 0. Bruno 164, acima identificação, via chegada Bomed, 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Bruno 164, autorizado o TAP. Estabilizou, está 3560. Então 3560, inicie redução para aproximação, complete final do procedimento, chame torre 198 do Simão 95. 295. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 180. Via Arboruno para 180, passaria 2230. Já tem estabilizado visual. Então 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Whisky Bravo Whisky, é autorizado a alinhar e manter pista no 7. Kilo Romeo Oscar para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 98.95. Salvador, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, reporte na vertical da SEASA. Matará, SEASA. São 3154, no solo 23, táxi à direita, chama o solo no 21.9. 5.60, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 07 nós. Livre pouso, no 0, tá? 3.560. Israel, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, torre. Está visual com o Dan na aproximação final no 0, autoriza prosseguir para 7, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, sim, autorizado prosseguir no 7, porém informo que tem um tráfego alinhado na cabeceira no 7, ok? Previsto 360. Ok, seguindo redução. Passarei de 2230, tráfego posição 11 horas, 23 milhas como nordeste, cruzando 4 mil pés de descido, um Airbus 318. Ciente do tráfego, porém não antigás, passarei de 2230. Xenerme 326, informações de tráfego posição 2 horas, 22 milhas como oeste, cruzando 3.700 pés em subida, um Alfa Tango 72. Kilo Romeo Oscar, inicie 1360 com curvas pela esquerda, reporte a interceptão final no 7. Reportará,